Emissora do Grupo Guerra de Comunicações. Informação, música, entretenimento, os melhores comunicadores e o carinho todo especial por você. YJ 338, 890 kHz. 5 mil watts de potência, toda a região na mesma sintonia. Super Rádio Itapuã, Pato Branco, Paraná. Itapuã, a sua rádio de todas as horas. Vem aí mais um programa líder em audiência. Sertanejo, na Rádio Itapuã. Marcos Antônio está apresentando e Sertanejo. O velho está aí, quando vai falar assim, chorando, chorando. Mas o rapaz está com um sabor, que é isso? O que é que você está chorando? Ué, meu filho, o problema é que eu casei com uma moça de 22 anos. E aí está um dilema do rapaz. Eu saí cedo, tenho que fazer a ver com ela. Volto às 9 horas, me abro de novo, me abro de amor de novo, de novo, me abro de novo. Hoje em dia, agora eu vou viver.